sem ovelhas, juntas no aprisco. Eram sem ovelhas, o amante cuidou-nos. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhes faltava uma, e triste choro. As 99 deixou no aprisco, e pelas mãos buscá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou-a em seus braços e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscar feridas, colocou-a em seus braços e ao redil voltou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. Tremendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou-a em seus braços e a